o que você vai aprender nesse podcast? Nesse podcast, você irá aprender o que é um projeto estrutural em Light Steel Frame através da apresentação das principais características de acordo com a ABNT NBR 15253. Você também irá aprender quais são as faixas de espessuras que caracterizam as estruturas em aço leve, a apresentação das principais etapas de desenvolvimento, além da definição dos termos que caracterizam a nomenclatura desse sistema construtivo. Bom podcast! Então, agora que nós fizemos uma definição global sobre o que é o projeto estrutural, a partir de agora nós vamos estar tratando especificamente sobre os assuntos relacionados ao desenvolvimento de projetos estruturais em Light Steel Frame. Então, o que é um projeto estrutural no sistema construtivo Light Steel Frame? Então, ele é um projeto de estruturas metálicas constituídas por perfis formados a frio. Em inglês, isso é chamado de Cold Formed Steel Structure, ou seja, estruturas de aço formadas ou conformadas a frio. E o que, que significa o termo light steel frame? Então, o light, ele pode ser traduzido como leve, steel, aço, e frame, estrutura. Então, estruturas em aço leve. Devido à popularização do sistema construtivo light steel frame, aqui no Brasil nós passamos a nos referir ao light steel frame como steel frame. Isso aqui no Brasil não vai mudar nada com relação ao conceito, até porque o termo steel frame já pegou. Mas existe uma característica técnica relevante que eu acho importante apresentar aqui para vocês. Então, o steel frame lá fora, ele é tratado como o que a gente chama aqui no Brasil em estrutura metálica em aço médio ou estrutura metálica em aço pesado. Então, aqueles perfis laminados, por exemplo, com espessura maior do que 3 milímetros e seção H, por exemplo, aquilo fora do Brasil eles chamam de steel frame. Aqui a gente chama de estrutura metálica em aço pesado. O light steel frame, ele se refere aos perfis conformados a frio com uma espessura entre 0,80 e 3 milímetros, de acordo com as normas vigentes, as quais nós vamos estar tratando aqui nessa aula inclusive. Então, se a espessura for de 0,80 a 3 milímetros, ele é chamado de steel frame. Isso não vai mudar nada com relação ao conceito aqui no Brasil, até porque o termo steel frame já pegou. Então, essa estrutura a qual eu estou apresentando aqui no slide é uma estrutura que foi elaborada no sistema construtivo light steel frame. Ela pode ser chamada de steel frame, tá tudo certo, até porque o termo aqui no Brasil, como eu já falei, já pegou, mas existe essa característica técnica que eu acho relevante apresentar aqui para vocês. Então, como já foi mencionado no slide anterior, existem atividades elementares que devem ser executadas de acordo com o sistema construtivo que vai ser utilizado para o desenvolvimento do projeto estrutural. Então, é importante que você saiba que para desenvolver um projeto estrutural em light steel frame, você precisa utilizar técnicas específicas para esse sistema construtivo, tal como técnicas de modelagem, técnicas de detalhamento e técnicas de dimensionamento. Então você vai precisar fazer o cálculo das cargas solicitantes e resistentes, tendo em vista as normas vigentes voltadas para esse sistema de edificação, as quais nós vamos estar tratando nessa aula, inclusive. Então no próximo slide eu vou estar apresentando um projeto estrutural em light steel frame, para que você analise e entenda quais são os tipos de arquivos que você precisa desenvolver para criar um projeto estrutural nesse sistema construtivo.